um olhar fascinante que não para de iluminar, feito lua brilhante que parece me acompanhar. Uma luz tão acesa que transforma tudo ao redor, uma doce beleza que faz a minha vida melhor. Tua pele macia é o veludo da sedução, transpirando poesia no suor da nossa paixão. Eu começo a sonhar que só existe você, dono dos meus desejos, não posso te esquecer. Hálito de champanhe que embriaga meu coração, faz com que te acompanhe e na viagem dessa emoção. Nada é proibido quando é fruto desse prazer. Quero arder nesse amor, eu te quero enquanto viver. Um olhar fascinante que não para de iluminar, feito lua brilhante que parece me acompanhar. Uma luz tão acesa que transforma tudo ao redor, uma doce beleza que faz a minha vida melhor. Tua pele macia é o veludo da sedução, transpirando poesia no suor da nossa paixão. Eu começo a sonhar que só existe você, dono dos meus desejos, não posso te esquecer. Hálito de champanhe que embriaga meu coração, faz com que te acompanhe na viagem dessa emoção. Nada é proibido quando é fruto desse prazer. Quero arder nesse amor, eu te quero enquanto viver. Enquanto eu vivo.